Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, estamos então a dar início ao programa Palavras de Esperança. Depois de um período de pausa, estamos então de regresso e hoje connosco temos em estúdio o Padre António Loureiro. Senhor Padre, muito bom dia, cá estamos nós de volta ao programa que tanto faz falta. Exatamente, saudação a todos os nossos ouvintes, saudação aqui à Beatriz, que agora nos vai acompanhar durante algumas edições deste programa. Cumprimento também a Liliana para que a sua pré-maternidade corre muito bem. Esperamos qualquer dia ter aqui uma nova criancinha nos braços da mãe e no consolo do pai e da família. Portanto, tudo isto é uma alegria para todos. Mas pronto, voltamos hoje então ao nosso programa, que já com algum tempo que não tínhamos, mas esperemos poder então estar com os nossos ouvintes a refletir sobre a realidade da Igreja e sobre a mensagem da Palavra de Deus para o domingo seguinte ao programa. Muito bem, como é habitual, olhamos também para a atualidade, algumas informações do que se passa no momento. Estamos na véspera do 15 de outubro, uma data certamente muito inesquecível pelos maus motivos para a comunidade oliveirense. Amanhã também o Executivo já anunciou que tem em mente um programa, vai então avançar de forma a homenagear a todas as vítimas e as famílias sobre vítimas mortais. Foram então 13 que se registaram em Oliveira do Hospital. Às 5 da tarde o Executivo faz uma arrumagem a todos os cemitérios onde estão sepultadas as vítimas mortais. Às 18 horas, 13 badaladas nas igrejas das freguesias onde então ocorreram estas mortes e depois às 18, então, uma missa aqui em Oliveira do Hospital. É assim? Exatamente. Então, convidamos também todas as pessoas a estarem muito sensíveis a esta memória histórica de um dia terrível e tremendo que se abateu sobre o nosso concelho. Pronto, a vida continua. Lamentamos, efetivamente, a perda de bens materiais, mas sobretudo a perda de 13 vidas humanas, 13 pessoas que podiam estar connosco e agora não estão. São os caminhos da vida duros que às vezes tocam, sobretudo na dor das famílias. Estamos solidários com todos aqueles que sofrem neste momento e queremos também homenagear estas pessoas falecidas e o sofrimento todo que vivemos nesses tempos e depois no tempo também a seguir. E sobretudo rezar então pedindo a Deus também pelo descanso eterno, pela misericórdia de Deus aplicada a estas pessoas para que possam participar no dom da vida eterna. Ao mesmo tempo que vivemos a nossa memória sobre aquilo que aconteceu e somos desafiados no presente a ter mais cuidado na prevenção e pronto, e de algum modo podermos evitar, na medida que humanamente é possível, que novos episódios como este possam acontecer. Muito bem, é isso mesmo. Então, numa cerimónia evocativa a acontecer no dia de amanhã, quando passam então 5 anos após o grande incêndio de 15 de outubro. Outras informações, estamos em outubro e não podemos deixar de falar do 13 de outubro. Se entrega então um processo que permite declarar a irmã Lúcia como venerável. É assim? Exatamente. Justamente no dia 13 de outubro, o processo para a beatificação e canonização da irmã Lúcia teve um pequeno avanço, porque efetivamente já se pode, foi estudada toda a sua vida, todos os seus escritos, e foi apresentado para a aprovação na Santa Sé, realmente todo esse trabalho, com o qual se pretende que seja declarada venerável, sejam reconhecidas as suas virtudes heroicas, ficando-se depois a aguardar um milagre para poder realizar-se a beatificação e um outro milagre para a canonização. Esperemos também, efetivamente, que a irmã Lúcia, a principal vidente de Fátima, possa qualquer dia juntar-se aos pastorinhos, que já são santos, o Francisco e Jacinta Marto, para que assim também todo o processo das aparições de Fátima, toda a mensagem de Fátima, possa ser universalmente, de um modo mais solene e com santidade de vida, reconhecida aos pastorinhos de Fátima. Muito bem, prosseguimos então, dar a informação de que a catequese já iniciou e as inscrições ainda estão abertas? Exatamente, no fundo é um chamamento que queremos fazer para que aqueles que ainda não se inscreveram, aqueles que por algum motivo não estão na catequese, possam também aderir. Às vezes há crianças que, por motivo ou outro, deixaram de frequentar a catequese, não se inscreveram, ou tiveram um ano ou dois sem frequentar. Então, olha, queremos chamar a todos, porque no fundo é um desafio importante. Oxalá possamos efetivamente ter todas as crianças de idade da catequese a frequentar a catequese. E prosseguindo, falando também do Papa Francisco. Exatamente, o Papa Francisco, que teve uma audiência desta quarta-feira de um modo muito interessante, em que fala de Nossa Senhora, diz que a luz de Maria dissipe as trevas da guerra. E então, nesta audiência geral, de modo muito curioso, no dia 12 de outubro, que é a véspera das aparições de Nossa Senhora em Fátima, mas que é também o dia de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, e é o dia de Nossa Senhora do Pilar, que é a padroeira da Hispanidade. Portanto, no fundo é em Espanha e em toda a América Latina, um dia 12, um dia especial dedicado a Nossa Senhora. Pronto, então temos também este momento muito importante em que o Papa também quis realçar. Estamos no mês de Nossa Senhora e o Papa convida-nos a rezar o terço neste mês de Fátima. E agora que estamos a falar da oração do terço, também é um convite muito especial para as crianças e para as crianças de todo mundo. Há uma campanha que promove a ajuda à Igreja que sofre, que se chama 1 milhão de crianças reza o terço. E o objetivo é que haja no mundo 1 milhão de crianças a rezar o terço pela paz. Dia 18 de outubro, portanto, vamos nós também inserir-nos nesta campanha, convidar os pais com os seus filhos que possam rezar em casa, ou também na catequese, possamos ter a oração do terço pela paz. É uma campanha que começou há alguns anos até na Venezuela, lá por uma coisa local, que entretanto foi expandindo e agora é um movimento mundial em que convida, e também muito ligado nesse sentido à reparação de Fátima, a que as crianças possam rezar o terço pela paz. E o desafio é 1 milhão de crianças. Vamos ver se entre todos podemos chegar a este desafio. E também já agora realçar que no dia 11 de outubro ocorreu uma celebração muito importante, que são os 60 anos da abertura do Concílio Vaticano II. Portanto, foi um momento em que a Igreja se abriu ao mundo, deixou muitas das suas solenidades históricas e majestosas, em que a Igreja aparecia como um império, com estes ritos muito poderosos. O Papa não se deslocava a pé, ia na cadeira gestatória, levava em ombros para abençoar a multidão. Portanto, o Papa, a missa era em latim, todas as cerimónias eram assim muito, muito difíceis de seguir e de entender por grande parte da comunidade cristã. E então deu-se início ao Concílio Vaticano II, que juntou 2000 e tal bispos de todo o mundo na altura, e foi um momento de reflexão profunda. Havia também um grande número de teólogos muito importantes, e que veio a tornar-se uma abertura da Igreja ao mundo atual. Muitas vezes dizemos que o Concílio Vaticano II ainda não está, apesar destes 60 anos, ainda não está posto em prática, porque esta abertura que houve, mas ao mesmo tempo na fidelidade à fé, é um processo que ainda não se realizou plenamente, mas que se traduz, por exemplo, na participação dos leigos na vida da Igreja, numa maior abertura, na liturgia feita de um modo mais entendível e mais participativo, e depois na missão da Igreja de evangelização, que se tornou também muito, muito urgente e premente. Pronto, às vezes há também algumas dificuldades, com certeza, mas o momento em que a Igreja se abre, e queremos continuar-nos a abrir, mas na fidelidade à fé. A fé não muda. O que muda é o modo de a viver e o modo de a explicar. E por isso penso que foi um momento muito importante de esperança para o futuro da Igreja, e oxalá possamos viver este espírito que se mantém como dinamismo de evangelização, de vida cristã, em que todos são chamados a santidade, não só os religiosos e os bispos e o Papa, mas e os padres, mas toda a gente chamada a santidade, toda a gente, membro da Igreja, toda a gente chamada a ter uma opinião e uma ação real na comunidade cristã. Oxalá também nós consigamos ir fazendo isso nas nossas comunidades. Muito bem, um mês de outubro marcado por inúmeras iniciativas. Agora sim, seguimos para a segunda parte do nosso programa, a reflexão sobre a liturgia do próximo domingo. Exatamente, estamos no domingo 29 do Tempo Comum, no ano C, então temos algumas reflexões que temos sempre três momentos que queríamos refletir convosco. E vamos então ao primeiro. Exatamente, a primeira leitura que nos mostra o poder da oração. Um episódio muito interessante do Antigo Testamento. Houve lá uma situação em que um povo atacou o povo de Israel, portanto uma guerra, e então Moisés, na aflição, disse: nós nem podemos, nem temos meios, nem pessoas para isto, mas vamos pedir a Deus ajuda. Então subiu um monte com Ur e portanto eram dois que subiram com ele, Arão e Ur, exatamente isso. E então o que é que ele fez? Colocou-se no alto monte a rezar de braços em cruz. Abriu as mãos e rezava para que o seu povo pudesse ser libertado daquele conflito e vencesse essa guerra. E enquanto ele tinha as mãos levantadas, o povo levava melhor o seu exército. Quando ele começou a ficar cansado e as mãos caíam para baixo, o inimigo levava a vantagem. E então eles sentaram Moisés e pôs o Ur e Arão, um de cada lado, a segurar-lhe os braços, e o seu povo teve vitória. Portanto, no fundo, isto para dizer o quê? Para dizer que o persistir na oração confiada a Deus leva a que também nós participemos da vitória. Também o bem possa triunfar sobre o mal. Que a nossa oração seja eficaz. Mas não é só estar lá uma vez e pedir isso embora. Não, é essa oração perseverante. Os braços de Moisés pendiam, então, ajudado pelos outros, também sentido a comunidade, não é só um que reza, todos temos que colaborar, levou a que essa oração fosse escutada por Deus e o povo pudesse ter a vitória. Oxalá nós também possamos aprender isto para rezar individualmente e rezar em comunidade de modo perseverante para podermos alcançar a vitória sobre o mal, sobre aquilo que é falta de amor e é contrário, pois, a essa visão cristã da realidade. Muito bem, seguimos então para a segunda leitura. São Paulo, que fala da importância de anunciar a palavra de Deus. É um episódio da carta de São Paulo a Timóteo, também muito bonita, em que fala que a palavra de Deus é útil para ensinar, para ajudar, para formar, para que a pessoa se torne bem preparada para as boas obras. Portanto, no fundo, a palavra de Deus é para isso. É para ajudar-nos a optar pelo bem, pelo amor, praticar as boas obras. O próprio cristão deveria ser isso. São Paulo até diz: o homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as boas obras. Esse é que é o problema. Porque é que às vezes ainda não temos tantas boas obras na igreja e somos como aos outros, às vezes dizem que são piores que os outros? Porque nos falta a palavra de Deus. A palavra de Deus não entrou no coração. E não vivemos a palavra de Deus. E por isso esta exortação de Timóteo para acolher a palavra de Deus. E depois diz a Timóteo algo muito interessante. Diz assim: proclama a palavra. Insiste a propósito e fora de propósito. Ou se quisermos também, insiste oportuno e inoportunamente. Não te esqueças da palavra de Deus. Argumenta, ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina. Portanto, no fundo é isso. Fala de Deus, fala da palavra de Deus, oportuna e inoportunamente. Quando for, qualquer oportunidade, anuncia a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que, efetivamente, podemos converter o nosso coração, o coração do outro. Podemos tornar-nos cristãos praticantes. Não só cristãos que sabem e não fazem aquilo que diz a palavra de Deus. Para que todos possamos ser bem preparados para as boas obras. Isto devia ser o distintivo do cristão, ajudado pela oração, que também é fundamental, e por esta escuta e adesão à palavra de Deus. E depois, sermos capazes também de comunicar essa palavra aos outros, é uma missão do padre, é uma missão do catequista, é uma missão de todos os cristãos. Todos nós, como diz o Papa Francisco, somos missionários. Batizado é cristão missionário. Missionário quer dizer enviado a anunciar a palavra de Deus aos outros. Muito bem, avançamos para o Evangelho. Jesus, que fala da necessidade de orar sempre, sem desanimar. Ora, isso é mesmo uma citação desta leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, em que fala disso. Preciso rezar sem cessar, sem se cansar. Pede a Deus, como fez esse episódio com Moisés. E depois, para o explicar, tem um episódio que me parece muito especial. Fala num juiz iníquo, que não teme a Deus nem aos homens, e que, portanto, não está preocupado por praticar a justiça. Mas depois há uma viúva que lhe pedia justiça, ele não a atendia, e ele disse: olha, ao menos para que não me importunes, vou fazer justiça. Esta figura do juiz iníquo é muito interessante, e agora podemos até ver na nossa atualidade. O que é o juiz iníquo? É aquele que está interessado em defender o seu interesse, em defender a sua opinião, em fazer polémica, em ser o centro da atenção. Vemos isto agora com a Igreja, por exemplo. A Igreja tão acusada e tão, digamos assim, maltratada, tão acusada, tão agredida pela questão agora da pedofilia, por exemplo, em que há uma luta tenaz contra a Igreja. É verdade que a pedofilia é algo terrível. Sim, senhor, é verdade. Mas agora estamos a avaliar a Igreja, a ação da Igreja, por casos que aconteceram, infelizmente, de pedofilia, e depois por isso de modo tão exaltado e tão repetido, que parece que a Igreja é um clube de pedófilos que se protegem uns aos outros, o que é radicalmente falso. E dói ver isto. E agora esta polémica com o Sr. Presidente da República é igual, não é? No fundo... Já ontem veio pedir desculpas. Pois, mas isto aqui, porquê que ele pede desculpas? Por causa do juiz iníquo. Portanto, o juiz iníquo faz tanta campanha e faz tanta coisa que a pessoa fica oprimida. O que é que aconteceu? Acontece que, efetivamente, é terrível que haja pedofilia, mas um caso que aconteceu, infelizmente, e que é absolutamente condenável, mas repetido 500 vezes, de um padre que foi abusador, parece que são 500 pais a ser abusadores. E depois são 20 vezes, quer dizer, parece que é... Não, é muito lamentável. É verdade que... Mas a Igreja é radicalmente contra a pedofilia. Agora, dizerem que, por exemplo, o Bispo Ornelas, acusá-lo porque ele não comunicou. Mas, claro, antigamente não se comunicava. Na época, quando havia um caso destes, em qualquer circunstância, era abafar, era esconder, para não humilhar, para que a pessoa, a família, não ficasse... E então, escondia-se. Mas era na Igreja, era em toda a sociedade. O Sr. Bispo Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal, há dois casos que ele não denunciou, mas que até investigou, e que chegou à conclusão que não havia, que não se podia provar, que se calhar não havia matéria suficiente para se poder averiguar, e não enviou para o Ministério Público, mas fez a investigação. E agora ali a massacrar. Do Presidente da República igual. O que é que o Presidente da República diz? Diz, olha, é muito lamentável, mas estávamos à espera que houvesse 5 mil casos, e afinal houve 400. Portanto, não é assim uma coisa tão... Uma questão de má interpretação. Claro que foi, não é de má interpretação, de má visão, de ofensa e de estar contra. O juiz iníquo que divulga e faz e acontece. Quando o Sr. Presidente da República, até o Primeiro-Ministro depois veio dizer que nós devíamos pedir desculpa ao Primeiro-Ministro, porque o juiz iníquo pôs em ação e todos os meios de comunicação, todos os políticos, é estar contra, acusar, difamar. Mas o objetivo não é o Presidente da República, é a Igreja. Estamos a pôr em causa a idoneidade da Igreja, o que é absolutamente falso. Claro que é muito lamentável, claro que dói um só caso, mas nós parece que só dói os casos da Igreja. E ontem estive a ver, no primeiro trimestre, em Portugal, no primeiro trimestre houve 700 casos denunciados, houve cerca de 500 casos confirmados este ano. Fora aqueles que não são anunciados. Mas esses confirmados, investigados agora, 500 casos no primeiro trimestre deste ano. Isso aí parece que que essas ofensas não contam, que essas crianças não foram ofendidas, que nessas crianças dá igual. E quando é na Igreja, em 70, 80 anos apareceram 400 casos, eu, ai Nossa Senhora, parecem as vistas puras ofendidas que estão a reclamar quando não vem a realidade nos outros casos. Vamos ser justos e não ser iníquos. Juiz iníquo é, assenta um caso, empola um caso, difama por causa desse caso e esquece todos os outros que são igualmente graves. A criança ofendida tem o mesmo trauma, a mesma dificuldade. E depois ainda há outra coisa, os abusos sexuais na Igreja que se falam, esses 400 e tal, não sabemos que abusos são. É que nem sequer sabemos o que é. Se é uma denúncia, mas o que é que aconteceu? Se foram palavras ofensivas, ou se foram ações concretas de abuso. Também não é, o abuso não é todo igual. Se eu mando uma mensagem a um jovem a dizer que não sei o quê, uma mensagem adequada, se transforma em abuso, mas esquecemos aqueles que são realmente abusados fisicamente, materialmente. E nós não sabemos. Em Portugal, no primeiro trimestre, há 500 casos confirmados em 700 e tal denúncias. Só neste semestre, só neste... A média dá que 5 crianças são abusadas em Portugal por hora. Ou melhor, desculpem, primeiro, em cada 5 horas é uma criança abusada em Portugal. E nisto ninguém diz nada. Mas estamos agora todos ofendidos e com justiça, mas é preciso ser a proporcionalidade de vida. Porque há 80 anos, renunciou com 90 anos, veio dizer que foi abusado, que nem sabemos o que é que foi, nem o que aconteceu. E é difícil agora, alguns até já... Não sei, tudo isso é muito lamentável. Mas o juiz Inico atua e faz com que esses casos sejam absolutamente empolados e os outros esquecidos. Isso é juiz Inico, de que fala Jesus. E portanto, e como este caso ou outro, vou publicar este caso, mas casos de injustiça social, casos de opressão, como é possível o juiz Inico, que atua quando há um rico que é acusado, anda ali com advogados e tal, e no final não acontece nada. O pobre que é acusado é logo massacrado e às vezes até injustamente. Portanto, isso é que é o juiz Inico, é não sermos capazes de aplicar a justiça como justiça, mas empolar, segundo um programa ideológico, ou segundo um interesse económico, ou segundo uma outra vontade, que não é de justiça, que não é de paz, que não é de reconciliação. Portanto, Jesus fala muito disto e diz, mas depois conclui Jesus assim, eu digo-vos que Deus fará justiça bem depressa àqueles que ele clamam dia e noite. Mas depois conclui o Evangelho assim, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? O problema é este, é que nos falta fé. Falta-nos, a fé desaparece. E destes dias, numa pequena reunião que tínhamos, diziam isso, ó seu padre, isto está a fazer é com que a fé desapareça na igreja. Que as pessoas desconfiem do padre. Estão a olhar para o padre e já estão a julgá-lo e a pensar se ele não será como os outros. A fé, isto faz com que a fé desapareça, que as pessoas não tenham vontade de ir à igreja. O juiz Inico está a vencer. E Jesus diz, mas haverá fé sobre a terra. Não temos nós que olhar para Deus e para a verdade das coisas. Claro que a igreja tem pecadores e é pecadora. Mas já começou assim. Judas é um dos 12. Traiçoou o maestro, vendeu por 12, por 30 moedas. Sempre houve problemas na igreja. Claro que há. Há muitos padres na igreja que nunca deviam ter sido padres. Mas houve uma seleção defeituosa, houve problemas. À falta de padres vai tudo para padre, tudo aquilo que aparece. Vai... E depois, claro que aparecem problemas. Porque não há o discernimento vocacional requerido. Infelizmente, hoje continua a ser. Portanto, ser padre, representar a Cristo, é algo muito delicado e que não devia ser de qualquer maneira. Infelizmente, às vezes, na seleção dos candidatos à formação, facilita-se em excesso. E depois vêm problemas graves. E muito graves, como este problema. Porque é uma coisa estranhíssima. Enquanto na sociedade civil a maior parte dos abusos são femininos, são meninas, na igreja a maior parte dos abusos são masculinos. Quer dizer, aqui há uma perversão complicada de explicar. Era bom que se explicasse, que se analisasse, era isso. Porquê que acontece isto? Há aqui algo que não está bem e que a igreja facilitou demasiado neste sentido. Pronto, fica então esta exortação. Penso que não devemos generalizar. É isso mesmo, e de facto é um momento que marca a atualidade, portanto ficamos aqui com o ponto de vista do Sr. Padre António Loureiro. Prosseguimos no programa para então a habitual sugestão musical, hoje a música dedicada à Nossa Senhora, a cantada pelas crianças, Lindíssima Maria. Exatamente, temos aqui uma música de crianças, diria que da catequese. Estamos no mês de Nossa Senhora, temos todas estas efemérides relacionadas com o 12 e o 13 de outubro. Temos este convite para o Terço das Crianças no dia 18 de outubro. E oxalá pudéssemos sentir isso também como um desafio e como um convite importante. Também um caminho de rezar o Terço. Nossa Senhora falou os pastinhos para rezar o Terço todos os dias. Eram crianças. É verdade que ao princípio rezavam o Terço. Era Pai Nosso, depois Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Fazer mais rápido. Mas eram crianças simples. Mas depois, quando entenderam, rezavam o Terço muitas vezes e não falhavam. Então também que as nossas crianças possam aprender a rezar o Terço e possamos todos associar-nos a esta campanha. E ficamos então com esta oração dedicada à Nossa Senhora. Ficamos, então já nos despedimos daqui a pouco. És tão linda que o céu te quer cantar, porque sugestão musical de hoje, lindíssima Maria, a sugestão do Sr. Padre António Loureiro, hoje que retomamos este programa e é tão bom estar de volta. Muito bem, muito obrigado também por esta alegria, por estar com os nossos ouvintes, a alegria de podermos também refletir sobre a Palavra de Deus em conjunto e abrindo o nosso coração, descobrindo que Deus é grande, vale a pena acolher a Palavra de Deus, que é para que sejamos pessoas de boas obras. Se não somos de boas obras, é que Cristo não está realmente no nosso coração como deveria estar. E fica a última palavra para aquilo que foi também a primeira palavra deste programa, para a celebração do dia 15, em que recordamos aqueles que faleceram no nosso incêndio. Pedimos ao Senhor que também as suas famílias sejam confortadas e que a sociedade depois possa evoluir e prevenir que a nossa floresta se possa ordenar para evitar situações trágicas como esta. Muito bem, marcamos encontros no próximo programa. Muito obrigado e uma boa semana e um bom domingo a todos. Muito bem, ficamos com o programa Palavras de Esperança. Marcamos então presença num próximo programa. Obrigada pela sua companhia. Bom dia. Palavras de Esperança. À sexta-feira, às 11 e ao domingo, às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.